Queridos irmãos e irmãs no ideal espírita, caríssimos companheiros e companheiras nessa jornada terrena, é com o coração transbordando de alegria e de gratidão que mais uma vez aqui estamos para mais esta edição do programa Visão Espírita. Hoje é quarta-feira, dia 17 de fevereiro do ano de 2021. Agora são 19 horas dessa noite agradável. E hoje, no programa Visão Espírita, nós receberemos dois amigos, um amigo e uma amiga, para abordar um tema muito interessante que ainda suscita muitas dúvidas. Nós temos abordado nas últimas edições do programa um pouco sobre a ação dos espíritos, sobre como eles agem, sobretudo na última edição, nós falamos um pouco sobre a ação dos espíritos, sobre os acontecimentos da vida de uma forma geral, como se dá a influência dos desencarnados sobre os encarnados. E hoje a gente vai avançar um pouquinho e vai falar um pouco dessa influência quando ela é negativa. Quando acontece uma perseguição, a gente vai falar um pouquinho sobre os processos obsessivos. Esse é um mal que certamente nos acomete e é a causa, eu tenho certeza, de talvez a grande maioria dos infortúnios a que estamos submetidos, eu tenho certeza disso. Muito bem, como vocês que nos acompanham já sabem, o programa Visão Espírita sempre procura fazer uma abordagem sobre os assuntos escolhidos de uma forma muito prática, aplicável em nosso dia a dia. E para isso também é muito importante a sua participação. Nós estamos transmitindo diretamente ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Então, você que nos acompanha pelo YouTube, inscreva-se no canal da USP Piracicaba, isso é muito importante. Marque também o sininho para você receber as notificações sempre que um novo vídeo for publicado. E lá mesmo pelo YouTube você pode deixar o seu comentário. Nós vamos acompanhando os seus comentários por aqui. Faça sua pergunta e a gente vai respondendo, né, durante o programa. E além do YouTube, estamos também no Facebook transmitindo ao vivo. Então, a receita é a mesma. Se você está no Facebook, vá lá. Clique no botão compartilhar o vídeo, deixa um joinha se você gostou, faça também a sua pergunta, que nós também podemos interagir aqui pelos comentários do Facebook. Muito bem, como eu dizia, nós hoje recebemos um amigo e uma amiga, é uma honra para a gente novamente ter a presença desse companheiro, desse valoroso e valioso trabalhador do movimento espírita, esse estudioso que está à frente de tantas atividades, por trás de outras tantas atividades também, onde não aparece, mas é sempre uma honra para a gente recebê-lo, e é com esse espírito que nós podemos então dizer boa noite, meu amigo Sérgio Aguiar. Seja bem-vindo. Boa noite, Wilson. Boa noite a todos vocês que nos assistem. Um prazer estar presente aqui. Bendito, né? Eu e você, tanto eu como você, a gente às vezes está presente na técnica, nos bastidores, e eu vou dizer para você, tem sido um trabalho em que eu estou mais satisfeito, na verdade, em fazer, onde eu também estou aprendendo bastante. Sem dúvida alguma, a gente tem que fazer o mecanismo, né, a engrenagem funcionar, onde quer que estejamos posicionados. Exato. E nós vamos agora dar as boas-vindas para essa nossa amiga, que também esteve conosco na semana passada, então para ela vai ser meio que uma continuidade do assunto da semana passada. Boa noite, Maria Antônia Paduan, seja bem-vinda. Eu acho que nós tivemos um pequeno problema com a conexão da Maria Antônia. Alguns instantes a gente estava aqui conversando, estava tudo bem, mas sabemos como que é. Vamos aguardar um pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai falar com a Maria Antônia. E eu queria, Sérgio, eu já anunciei o tema do programa, a gente vai falar sobre obsessão. Tem um vídeo, aliás, uma série de vídeos muito interessante, produzido pela TV Mundial de Espiritismo. É uma série que chama Sozinho. São cinco vídeos. Conta uma história completa. Mas o primeiro deles é um vídeo muito curtinho. Eu trouxe aqui para a gente ver, antes da gente, só para a gente fazer a introdução no assunto. Tá? O nome é Sozinho. Então, retrata uma pessoa, como qualquer um de nós, chegando do trabalho, né, comentando sobre os assuntos do seu dia a dia, e ele julga estar sozinho na casa dele. Vamos ver, então, a sequência do vídeo. Oi, amor, cheguei. Tá bom. Não tá indo, tá? Dá aula. Não é não, cara. O cara é bebê. Pega a cerveja. Pega a cerveja. Pega a cerveja. A cerveja. Isso. Gostei, sim. Pode ficar tranquilo. Tá aqui, sim. Já tô saindo, tá? Pra dar aula. Tá, vai lá. Vou ficar aqui. Eu tô meio cansado hoje. Tá bom. Não vai sair, não? Não, vou ficar quietinho aqui. Sozinho? É. Sozinho. Muito bem. Muito legal. Maria Antônia, ela entrou novamente e saiu novamente. Mas nós continuamos aqui. Maria Antônia, se você estiver nos assistindo, nós continuamos aguardando você, viu? Olha, eu acho que ela está voltando aqui. Peraí. Essa internet nem sempre está disponível quando a gente precisa dela, não é? Não, não tem jeito. Pois é. Olá, Maria Antônia. Aí, você está nos ouvindo? Olá, você está nos ouvindo? Eu acho que ela está com problema. A imagem parece estar travada, Luz. Ela está congelada, realmente. Mas vamos aguardar, na medida em que ela conseguir restabelecer a conexão lá, a gente volta com a Maria Antônia. Muito bem, queridos irmãos e irmãs. O volume do vídeo estava adequado, Sérgio? E vocês, amigos que nos acompanham também? Em relação à voz, ele estava um pouquinho alto. Tá. É a primeira vez que a gente está compartilhando um vídeo diretamente, né? Então, ficou bom, ter esse feedback. Inclusive, A desempenho, né? O desempenho dele estava bom, estava bom. Muito bem. Bom, para a gente iniciar, então, para introduzir o nosso assunto, sempre falamos em obsessão e obsessores. Então, eu queria, assim, de uma maneira resumida, Sérgio, né? O que é, o que nós espíritas chamamos de obsessão? Nós falamos muito sobre isso, né? Exato. Eu vou buscar a definição da Sueli Calda Schubert, que eu gosto dela e ela é resumida. É uma influência negativa persistente que um espírito exerce sobre outro. Muito caiu bem, isso novo. Ela caiu de novo. Então, deve haver uma persistência. Isso. Então, não é simplesmente um encontro com um espírito que, de repente, nos prejudica. A gente vai num local, por exemplo, a gente se sente mal nesse local. Isso não quer dizer que seja um processo obsessivo. Ainda não. Na verdade, o que acontece? A Sueli, no livro Obsessão e Desobsessão, ela qualificou em obsessão simples e depois ela graduou mais duas numa coisa um pouco mais grave. O que é a simples? Por exemplo, a sugestão que nós vemos no vídeo. A pessoa abre a geladeira e fala, pega a cerveja, pega a cerveja. Os espíritos, o que eles fazem? Eles tentam criar uma conexão, uma sintonia, né? Então, na verdade, na tua pergunta, para a gente ser objetivo e a gente conseguir fluir, existe um teste que é essa obsessão simples através de uma sugestão. Aí é um teste que está se fazendo de conexão. Quando a gente entra na mesma faixa vibratória, a gente cria sintonia. E em criando sintonia, eu vou graduar esse processo de influência para alguma coisa um pouco mais grave. E a gente vai falando. É muito interessante, né, Sérgio, quando a gente usa a terminologia sintonia. Porque fica fácil para a gente compreender realmente a mecânica. Se a gente pensar que aqui, neste lugar onde nós estamos recebendo milhares de frequências diferentes que são transmitidos pelo ar. Então, são formas de energia, cada uma com uma sintonia, com uma vibração diferente. Existem frequências mais altas, existem frequências mais baixas. Você tem, por exemplo, aqui, todas as estações de rádio, FM, você tem as estações de rádio AM, você tem agora a televisão, né, via satélite, você tem os sinais de celular via satélite, que atravessa... Enquanto a gente conversa aqui, esses sinais estão atravessando os nossos corpos. Olha que interessante isso. Só que, será que algum deles nos influencia? Não necessariamente. Para a gente poder receber e decodificar esse sinal, a gente precisa de um equipamento que produza uma vibração semelhante à vibração que está sendo produzida. Só que quando você tem um aparelho de rádio, por exemplo, o rádio tem lá um ferrite, né, com uma bobina que é atravessado por uma corrente elétrica e aquele dispositivo produz uma frequência, conforme você regula o rádio, ele produz uma frequência que é a mesma frequência que se identifica com a frequência que está no ar. Assim ele filtra, ele tira tudo aquilo, de tudo aquilo que está no ar, não interessa, ele seleciona só aquela frequência, e aí nós conseguimos ouvir aquela informação que é transportada por aquela energia. Então, quando a gente pensa nos espíritos, é perfeitamente admissível compreender que funciona do mesmo jeito. Exatamente. Para aqueles que não acreditam em espíritos, né, porque nós não podemos vê-los, também não precisaria acreditar, então, em rádio, em TV. Mas aqui nós temos aparelhos que captam, né, esses sinais de rádio e de TV. Agora, quais são os aparelhos que captam os espíritos, Sérgio? Então, na verdade... Como esse processo se dá de perispírito para perispírito, nós, seres encarnados, né, somos que nem uma antena parabólica, onde a gente recebe e emite esses sinais de ondas. Né? Então, a captação, ela se dá naturalmente, de forma, como eu disse, natural, de tão natural que é, a gente até nem percebe que está sendo influenciado dessa forma. E é interessante a gente entender que isso também, essa sintonia, essa questão de vibração, ela não voga só entre as relações aqui do plano material e o plano espiritual. Lá também. Nas obras de André Luiz, a gente encontra muitos relatos, né, do André Luiz chegando a uma determinada casa, encontrando... No livro Sexo e Destino, né, é o que me vem à cabeça agora, porque eu vou usar algumas referências do livro. Ele chega em determinados ambientes, ele com o orientador espiritual dele, e eles observam obsessores dentro da casa, agindo. Eles se aproximam desses obsessores, conseguem ouvir o que eles falam, o que eles pensam, só que os obsessores não dão conta de saber que eles estão ali. Veja que interessante. Mesmo no plano espiritual, né, você tem dois seres desencarnados que estão a priori no mesmo plano, só que não conseguem se ver, se identificar. Acontece o mesmo com a gente aqui, não é? A gente está aqui e tem um espírito do lado que está ouvindo o que a gente está falando, está nos acompanhando e a gente não consegue ver. A comparação é essa? Exatamente. E como você muito bem explicou, a questão da sintonia no dial, né? Quando você, vamos chamar de lacrar, né? Quando você lacra numa frequência, você passa a não perceber as outras frequências que estão à tua volta. É como se você criasse uma conexão exclusiva, né? Nos conceitos de IT, tecnologia da informação, é como se você criasse uma VPN, né? Uma rede virtual, uma conexão virtual com aquela outra, aquele outro espírito encarnado ou desencarnado. E aí você passa a ter uma relação exclusiva. Então, quando a gente fala de sintonia, nós estamos falando dessa comunicação exclusiva, que é um canal de duplo sentido. E na verdade, no mal está a cura, né? Porque como é um canal de sintonia, a gente, em ficando nessa mesma frequência, a gente vai receber e emitir, eu posso emitir boas vibrações por esse canal e, em primeiro momento, influenciar positivamente a quem estava tentando me influenciar negativamente. Eu vou até fechar o parênteses, porque a gente tem muito programa ainda para falar sobre isso. Pois é. E é muito interessante, a gente realmente percebe no vídeo, trazendo aqui o vídeo como referência, a influência que ele exercia era sobre o marido. Aquela moça não foi afetada. Aparentemente não tinha, isto é, aquele espírito estava sintonizado com ele simplesmente, e não com ela, isto é, os dois estavam em frequências diferentes, o marido e a esposa, correto? Exato, e olha, eu não sei se é proposital do vídeo, provavelmente é, mas você percebe que quando ela está no ambiente, quando ela conversa com ele, todo o barulho, aquele barulho que a gente via de fundo, todo barulho cessa. Então, na verdade, ela estava completamente numa sequência completamente diferente da dele ali. Muito interessante. Isso é dentro de uma casa, você pode ter um parente, né? um familiar ali totalmente envolvido, sem que outros sejam afetados. Mas também existem casos em que isso pode acontecer, né, Sérgio? Que uma pessoa perseguida pode acabar levando a uma obsessão coletiva ali dentro daquela casa? Poderia, porque aquele que está aquele que tá sendo obsediado, ele vira obsessor também. Então, vamos usar o vídeo. Imagina que quando a mulher vem para o marido fazer as perguntas, ele volta com impropérios para ela, xingamentos, e começa a descontar nela. Esquece o obsessor agora. Ele começa a descontar nela as frustrações do trabalho. No relato dele, ele falou a mesma coisa, trabalhando demais e subvalorizado. A gente vê ali que existia um canal extremamente propício ao processo de obsessão. Oi, Maria Antônia, chegou aí. Oi, consegui. Que legal, ai, deu certo. Meu Deus, esse negócio de internet é complicado. obrigado. Que bom que deu tudo certo. Seja bem-vinda, minha amiga. É sempre muito bom a sua participação. Maria Antônia, você está acompanhando aí? Você viu um pouquinho do que a gente falou aqui já? Você pode dar continuidade? Claro, claro. Pode ficar tranquilo. Tá bom. Sérgio? O que eu estava dizendo, então, até voltando na tua questão? Então, poderia ser um processo de obsessão coletiva? Poderia, sim, com certeza. Se a mulher estivesse na mesma faixa, na mesma frequência que o marido, ela provavelmente se conectaria com o obsessor. O marido poderia derrubar a frequência vibracional dela, como eu estava dizendo, se ele parte para o ataque, se ele vai descontar as frustrações dele em relação ao trabalho, à falta de reconhecimento, às coisas que ele relatou, ele poderia derrubar a vibração dela e fazer com que ela entrasse na mesma faixa de onda. Isso é uma agressão dele para ela. Se ela respondesse, né, com outra agressão, ela já estaria na mesma faixa, na mesma frequência que ele. Por exemplo, ela poderia muito bem se sentir injustiçada por estar em casa, receber ele bem e ele ser mal educado com ela, e ela derrubaria a frequência dela. Muito e bem. E ficaria vulnerável ao meu processo. Muito bem. Maria Antônia, a gente está aqui definindo o processo de obsessão, então já concluímos que a obsessão é sempre a ação persistente de um espírito mau, tá? A gente vai usar a palavra mal aqui, mas sabemos que nós somos mais frágeis do que perversos, né? Mas é um espírito que está buscando justiça, alguma coisa assim, mas que vai agir de forma a prejudicar aquele obsediado, o obsedado. Agora, a pergunta é, quem são esses obsessores? Que espíritos são esses? São pessoas que a gente encontra pela rua, que a gente traz junto do supermercado? Geralmente, como se dá a relação com os espíritos obsessores? Maria Antônia, eu acho que você não está nos ouvindo, é isso? A pergunta é para mim ou eu vou? Sim, sim, é para você. Então, esses obsessores acompanham... Está cortando. Estamos aqui. Desculpa. Tá. Mas os obsessores que nos acompanham, nós os trazemos conosco por algumas circunstâncias. Aquilo que o Sérgio estava falando ainda há pouco. Essa questão está muito relacionada ao estado vibratório nosso. Se nós, por descuido, nos tornamos invigilantes, nos tornamos irritados. Qualquer alteração nos nossos sentimentos e nas nossas emoções pode colaborar para que se aproxime por uma questão de afinidade, harmonia, espíritos que muitas vezes se aproximam de nós ou por interesses de nos prejudicar, ou até mesmo para se divertir, né? São espíritos inferiores e que acabam nos acompanhando, nos observando. Podemos trazer conosco de fora da nossa casa, podemos estar na rua. Depende do momento de como nós estamos. Se os nossos sentimentos, principalmente o sentimento, e o sentimento aparece quando nós encontramos entraves, né? Pela nossa ansiedade, pela nossa forma de encarar as experiências do momento, pela nossa ansiedade, pela nossa irritabilidade. Aí nós acabamos atraindo esses espíritos. E eles nos acompanham. Aí eles vêm para dentro da nossa casa, se eles estiverem na rua ou os fatos. Mas muitas vezes eles estão dentro da nossa própria casa. Nós criamos uma atmosfera favorável devido às nossas vibrações, que surgem em decorrência do nosso estado emocional, ou de tristeza, de angústia, de irritabilidade com as coisas do dia muito aqui, bem na nossa casa, né? Então é preciso que estejamos antes, porque nós estamos cercados de espíritos. Da mesma maneira que quando saímos da estamos antes da pandemia, o maior de nós. Bem, eu acho que tá cortando, né? Vamos aguardar, ver se restitui para ela concluir a sua ideia. Mas o que deu, ficou bem claro para a gente, o obsessor, então, não é por acaso, não é uma pessoa que a gente encontra ele, é uma pessoa que a gente tem alguma relação. A gente pode resumir assim, o obsessor é um inimigo. E esse é um ponto interessante, ele é um inimigo. Agora, como nós criamos inimigos, Sérgio? Por que razão? Existem inimigos gratuitos? Eu vou usar jogo de palavras aqui, Wilson. Eu vou usar a palavra adversário, tá? Sim. Porque o inimigo não precisa ser um inimigo para ter um processo de obsessão instalado. Eu vou usar a palavra adversário, porque o adversário pode ser, por exemplo, eu e você somos amigos. Em determinado momento, a gente pode ser adversários no campo das ideias. Criamos uma divergência. Se eu e você não tivermos maturidade para lidar com a situação, nós poderemos atrair esse processo de obsessão. A adversidade pode se transformar em inimizade. Pode. Como, por exemplo, num jogo. Um jogo de tênis, você tem dois adversários. São pessoas que se enfrentam. Né? Ambos têm um objetivo de vencer um ao outro, mas eles não precisam ser inimigos, isso é desejar o mal um do outro. Correto. Fora do campo. Né? Eles podem simplesmente ser adversários, acabou o jogo, objetivo concluído para um dos dois, vão para casa, está tudo certo. Ou eu posso pegar uma bronca, e aí sim eu vou dar margem para o processo obsessivo. Mas deixa eu comentar em cima do que você falou, só coloquei a segunda palavra para a gente dar uma pitada. Eu estava me preparando para o programa e eu fui analisando o seguinte, quais são algumas características de obsessão? Uma delas é o que você mencionou na questão da perseguição, né? Alguém que é um inimigo do passado, um inimigo da existência presente. Tenho, às vezes, assistido séries policiais. Uma que eu gosto é uma obsessão de encarnado para encarnado. E um bandido que virou um inimigo de uma pessoa que ele não tinha nenhum contato, simplesmente porque o rapaz foi na televisão e fez um comentário em que aquela pessoa era uma desequilibrada e por aí vai. Então, não existia uma relação de animosidade anterior, e se estabeleceu ali na presente encarnação e virou um processo obsessivo bem, bem grande aí. E o segundo aspecto é a obsessão de parceria. Eu acredito que nós vamos falar um pouquinho mais depois sobre isso, né? Porque são associações que são feitas sem um processo individualizado de inimizade. Por exemplo, um adversário do bem, um espírito inferior, mal, como você mencionou, adversário do bem, ele vai usar uma brecha que eu estou dando para me utilizar para fazer algumas coisas que vão criar turbulências, que vão criar adversidades, e aí ele vai conseguir o intento dele. Então, eu posso ser parceiro, como no vídeo. A pessoa que lá estava, em momento algum, o vídeo deixa transparecer que era alguém que estava perseguindo ele, mas era um companheiro de bebida. Existia a brecha sendo dada ali, que é o problema do álcool, e que ele tinha vontade da bebida, mas ele não tem mais o corpo físico, ele precisa se utilizar de uma outra pessoa que entre na mesma faixa vibracional, vibratória que ele. Então, Ele pega alguém que tem tendências a beber e sugere. E qual que é o grande problema ali que a gente já notou de cara no vídeo? A cerveja estava na geladeira. Muito fácil de acontecer a influência. A pessoa chega achando que está cansada, vai beber um pouquinho para relaxar, para distrair, para espairecer, e mal sabe que, na verdade, estava sendo manipulada para o outro atingir o intento dele. O que você falou, Sérgio, é bastante grave, sobretudo com relação às redes sociais, que eu vou dizer hoje. Vamos entender a possibilidade que as redes sociais são, não só as redes sociais, mas, por exemplo, o WhatsApp, qualquer veículo de comunicação que hoje é utilizado, podem ser veículos que são coadjuvantes para a instalação de processos obsessivos. Vou dar um exemplo. Você, a moça namora com um rapaz. E a moça tem problemas com a mãe dela, como é tão comum. Né? Ou com o pai, eu não sei. E essa moça começa a contar para o rapaz, né, a desabafar com o rapaz, né, sobre a mãe, sobre o pai. E vai gerando nesse rapaz, mesmo sem conhecer profundamente, vai gerando nesse rapaz uma animosidade contra esse pai e essa mãe dela. Isso é, sem que ela saiba, ela está criando um inimigo para aqueles pais. Então, quando a gente, dependendo do que a gente compartilha, nem sempre as pessoas com as quais a gente compartilha têm condições de lidar com aquela informação da melhor maneira possível. Então, há coisas que não precisam ser ditas. Porque quem vai ouvir isso daí lá na outra ponta, pode receber isso e amargar de uma maneira a voltar uma relação de obsessão com uma outra pessoa. Lembrando que o processo de obsessão começa pela mente. Vamos falando aqui de uma obsessão de encarnado para encarnado aqui. Então, se você tiver alguém andando dia e noite pensando em você, sentindo raiva de você, querendo que você tropece, né, no seu caminho, isso, nos momentos em que você tiver a suscetibilidade, pode te alcançar. Exatamente. Então, daí a preocupação com o que você falou, desse processo, né, de você não transformar uma adversidade que todos temos, né, num processo de animosidade e de inimizade. Tem uma mensagem do Bezerra de Menezes, Sérgio, que ele diz que os nossos inimigos nada mais são do que amigos que nós não soubemos cuidar. Aí. Eu acho isso interessante, porque você não fica inimigo de alguém de graça. Né? Ah, eu passei a detestar essa pessoa. Não, tem que ter acontecido alguma coisa. Então você analisa a história. Ele te prejudicou, ela te prejudicou. Aqui, né, de que nível foi essa ação dele, né, essa ação prejudicial? E aí você vai entender se aquilo que você sente realmente tem sentido ou não. E muito interessante a frase do Bezerra, até por um aspecto que eu acredito muito, que é o seguinte, a Maria Antônia, no comentário dela, ela estava falando da gravidade das nossas emoções e sensações. Né? Eu acredito que um processo de inimizade profunda, onde está presente o ódio, é um processo muito passional. E se existe ódio, é porque em algum momento pode ter existido amor. Ah, com certeza existiu amor, né? Porque o próprio Chico diz numa mensagem do João de Brito, né, que o ódio nada mais é do que o amor que enlouqueceu. Adoeceu gravemente. Exato. Exatamente. Então, como ele é um processo passional, a frase do Bezerra, ela tem uma sabedoria muito grande, porque no final da frase, né, são amigos que você não cuidou. Sim. Da amizade, né, que você não cuidou corretamente. Então, e quando você estava falando, eu pensei até num aspecto seguinte, eu não pego alguém neutro para mim e transformo em ódio. Não. Sim, é? Não. Então, não. Na verdade, é o seguinte, eu tenho alguém que chega neutro, ou seja, não tenho relação nenhuma, Eu tenho duas opções: eu transformo em amigo ou eu transformo em inimigo, dependendo de como eu vou lidar com essa situação. E é extremamente importante, Wilson, que a gente lembre que tem uma frase do ditado popular que diz assim: a beleza está nos olhos de quem vê. E não só a beleza, mas as coisas horríveis também estão nos olhos de quem vê. O que eu quero dizer com isso? A feiura. Né? Mas imagina o seguinte, WhatsApp, você mencionou. Eu estou com um complexo de inferioridade qualquer. Acordei achando que eu não estou bem. Fui trabalhar e falo, pô, a roupa não me cai bem. Aí alguém me passa uma piadinha onde a pessoa está passando por uma situação vexatória relacionada a algo que eu estava encanado, né? Como a gente costuma dizer. O que, que acontece? Esse cara está achando a mesma coisa que eu. Ou esse cara está tirando sarro de mim. Então, na verdade, o que eu costumo dizer? O problema maior das coisas, e aonde a gente acaba criando inimizade, é eu faço juízo de valor. Eu coloco o meu peso, o peso daquilo que vai dentro de mim, dentro do meu coração, o meu estado emocional, o meu estado físico, o meu estado financeiro. Eu coloco esse peso nas coisas que acontecem à minha volta. Ou seja, é um filtro ruim, negativo, que eu instalo em mim mesmo, que coisas inocentes que aconteçam à minha volta eu transformo em coisas horríveis. Pois é. Deixa eu fazer um adendozinho aqui. Só a Maria Antônia, tá? Ela mandou uma mensagem e informando que realmente ela está com problemas de conexão, ela não vai poder continuar com a gente. Então, nós compreendemos, viu? Desejamos aí que se restabeleça e já agradecemos pela participação. Muito obrigado, Maria Antônia. Não faltarão oportunidades para que você esteja conosco aqui. Muito obrigado, viu? É uma pena, perdemos, né, os comentários dela, mas não vai faltar oportunidade, sim. Sem dúvida. Sérgio, eu vou pegar uma palavra que você falou, muito interessante, passional, né? Passional, de paixão. Quantas vezes em trabalhos mediúnicos a gente conversa, eu já tive a oportunidade de atender espíritos renitentes, né? No processo obsessivo, que sentem um ódio muito grande daquela pessoa. E você, quando começa a investigar, quando começa a olhar para o passado, você percebe que lá atrás eles foram, por exemplo, casados, foram marido e mulher. Isto é, como você disse, havia amor. Só que nesse processo, por esperar muitas vezes do outro algo que o outro não tem para dar, né, essa expectativa vai gerando frustrações, e a frustração vai gerando animosidade, adversidade, animosidade, até chegar em inimizade. A gente está careca de ver, né, nos noticiários os crimes passionais absurdos que a gente continua ainda observando nos dias de hoje, os feminicídios, sobretudo. E é claro que muitos desses crimes que a gente vê vão se converter em processos obsessivos. Exato. Essas pessoas, que essas vítimas de hoje serão os algozes de amanhã. Então, muitas vezes, uma pessoa, um espírito que lhe persegue hoje, nada mais é do que alguém que você prejudicou muito no passado e que você não lembra. Aí alguém vai dizer, poxa, mas se eu me lembrasse não seria mais fácil? Porque então essa pessoa procura um centro espírita e ela quer saber da história completa do passado, o que aconteceu e tudo mais. E nem sempre nós temos acesso a essas informações. E para falar a verdade, não precisamos, não é necessário. Então, como o centro espírita pode ajudar nesse processo, Sérgio? Isso é interessante. Bom, nós já entendemos que os obsessores têm uma ação persistente, uma perseguição. Eles são, geralmente, eles são pessoas que tiveram, que tiveram uma relação conosco no passado, alguém da nossa intimidade, muitas vezes um parente. Olha que interessante, eu vou até colocar aqui, Sérgio, um comentário da Patrícia Elias. Ela comenta aqui, olha, que pode ser um parente, de fato, pode ser um parente mesmo, tá? Que se aproxima da gente. Um parente com o qual a gente não lidou bem no passado. Aí ela pergunta, eu vou passar para você a pergunta dela, antes de falar do centro espírita, se um espírito pode se aproximar com o objetivo de ajudar a gente, mas acabar atrapalhando. Sim, eu vou até brincar um pouco com isso, se você me permitir, Patrícia. Imagina o seguinte: num velório, e a gente sabe que é muito comum que as pessoas que desencarnaram, elas têm essa curiosidade mórbida de ir até o seu próprio velório, até o seu próprio funeral, até para ver quem vai, o que vão falar dele, por orgulho, por vaidade, por querer saber como que as pessoas vão se sentir em relação à partida dele. Eu posso, eventualmente, o cônjuge ou alguém que se relacionava com essa pessoa que desencarnou, eu posso ter agora entra a brincadeira, né? A pessoa quase quer pular dentro do caixão falando: não, não vai embora, fica aqui, fica aqui. Mostra aquele desespero, aquela coisa sofrida. O que que acontece nesse caso, Patrícia? A pessoa que desencarna fala: coitada, né? Ela está precisando de mim, eu não vou embora. Aí ele volta para casa com ela. E aí o que que acontece? A obsessão vai estar no seguinte aspecto: não tem ódio entre os dois. Existe até um amor carnal, mas um amor talvez mais possessivo, né? De posse. E ele vai passar a estar no mesmo ambiente que ela. E o que que vai acontecer? Ele está numa outra frequência. Ele vai passar um processo de perturbação muito grande. Ele vai falar com ela, ela não vai dar atenção. De repente, ela começa a se encantar com outra pessoa e ele vai falar: nossa, está me traindo, né? Porque ele se acha dono dela. E, poxa, ela pediu para eu ficar e agora está me tratando desse jeito. Aí o que acontece? Ele pode sim virar um obsessor. Em primeiro momento, só com a presença em desequilíbrio, ele vai interferir na vibração da casa inteira. Em segundo momento, ao observar a continuidade da vida dela, que ela pode dar sequência, ele pode virar um obsessor com ódio, dizendo, achando que ela está sendo adúltera. E a coisa pode se agravar ainda mais. Muito bem, olha, eu vou citar um filme. Quem assistiu aí que está nos acompanhando, comente lá no. Deixa no comentário lá que assistiu. Quem assistiu aí Amor Além da Vida? Lembra com Muito Robin Williams? bonito. Né? Lindo filme, né? Ele era um médico renomado, sofre um acidente de carro e desencarna. E em vários momentos ele se aproxima da esposa e ele percebe que a proximidade dele fazia com que ela ficasse extremamente deprimida. Então, a presença dele a prejudicava. É exatamente isso que você descreveu, né, sobre a pergunta que a Patrícia fez. Então, nem sempre um espírito está lá porque quer perseguir, mas a presença dele ali pode fazer mal para o encarnado, sim. Ela sentia a presença dele e ela entrava em desespero porque ela não tinha mais ele, ela não tinha conhecimento nenhum do espiritismo, né? Sim. Então, ao lembrar, a sentir a presença dele, lembrar dos bons momentos, vinha um desespero profundo e uma vontade de cometer o suicídio. E nós não vamos contar para não dar spoiler aqui, né? Mas vinha uma Pois é. vontade, um extremo, só com a presença dele. Era só um aspecto vibracional. Ao captar a vibração dele, ela entrava em desespero. Pois é, a Regina Arruda comentou aqui que ela assistiu várias vezes e cada vez que ela assiste, ela vê coisas diferentes. Mas é a verdade mesmo, a gente É muda, vai verdade. aprendendo. Quando você assiste novamente, você vê lá um detalhe que passou despercebido na ocasião anterior. Mas é um Assistam lindo porque é filme. uma história de amor muito bonita. É um É, e tem amor. vários pontos. E sobre a questão da criação mental, né, dos ambientes no plano espiritual também, é maravilhoso o plasmar, né, o nosso mundo interior que reflete o nosso mundo exterior. A gente encontra muito disso lá também. Enfim, Sérgio, para a gente seguir aqui, agora são 19 horas e 44 minutos, a gente queria abordar até que ponto pode chegar um processo obsessivo. Né? Então, quais são os graus da obsessão? Eu sei que Allan Kardec faz um estudo minucioso, né, para identificar a gravidade dos processos que ele conheceu. Como a gente poderia graduar isso daí? Eu vou usar como referência o Livro dos Médiuns, capítulo 23. ele traça ali nas questões, nos itens 237 e 241, ele trata o seguinte aspecto. E o livro da Schubert, porque para quem acha do ler básicas, pode ler livros em adição, e a Sueli ela é muito fiel ao livro dos médiuns, e ela explica o seguinte aspecto. Nós falamos de obsessão simples, são sugestões, eu diria até que são testes para ver se a gente entra na faixa de onda, né? E eu estava pensando aqui, Wilson, o segundo grau descrito ali por Kardec é o grau da fascinação. O grau da fascinação, e eu me arrisco a dizer, olhando o vídeo, né, esses pequenos segundos do vídeo, percebo o seguinte, houve uma sugestão do álcool, da cerveja. Ele não hesitou. Ele automaticamente, ao captar a sugestão do desencarnado, ele foi lá, pegou a cervejinha dele. Por quê? Porque ele considerou que era um próprio pensamento dele. Então, ele já está no segundo grau, que é o grau de fascinação. Fascinação já é onde o quê? É criada uma ilusão, é produzida uma ilusão. O espírito desencarnado começa a sugestionar, ele começa a colocar ideias fixas, ele começa a colocar imagens que vão causar até um processo de hipnose. Eles podem forçar mágoa. Ele deu brecha para mágoa. Bastava dizer, realmente, eu sou um incompreendido. Olha lá, fulano foi promovido e eu não. Ele poderia fomentar os pensamentos negativos que o rapaz colocou no vídeo e transformar essa situação naquilo que a gente viu, onde já não existe mais um freio. Ele sugestionou, automaticamente o outro captou e já começou a fazer. E o terceiro grau, que é o mais grave, é o grau de subjugação. Nós recebemos os três tipos na casa espírita, mas geralmente vai a fascinação, quase não tanto, porque a fascinação a pessoa não acha que está com o problema, ela tem um processo de autoilusão. Mas a subjugação é um processo onde há uma constrição, uma paralisia, uma subjugação do direito, tanto moral como físico, que vai fazer o quê? Vai paralisar a vontade. Nesse momento, o livre-arbítrio do indivíduo está completamente caçado aí e entregue ao obsessor. O Kardec coloca, se não me engano, numa revista espírita, Wilson, mas eu não tenho a referência agora, mas ele coloca um caso extremamente interessante, um rapaz que era subjugado, e os obsessores faziam o que com ele? Caminhando na rua, se ele se deparasse com qualquer mulher bonita nos olhos dele, ele era obrigado a se ajoelhar e se declarar para a mulher. Era tido como louco. Pedia em casamento. Era tido como louco, né? Essa referência. É uma das referências que o Kardec colocou. O grau, ele se sentia extremamente constrangido, ele praticamente chorava, mas ele não conseguia não fazer o que estava sendo comandado. Então, esses três graus aí, sendo que a subjugação é o grau mais grave. É interessantíssimo isso, né? A gente tem uma classificação, e essa classificação sua é isso mesmo, Kardec coloca isso lá no Livro dos Espíritos, mas na Gênese, ele faz uma leitura diferente. E eu vou trazer aqui para você, que é interessante isso, olha. Porque ele vai mudar na Gênese o entendimento sobre o processo de salvamento dessa pessoa, né? De solução. Tratamento, de solução. Entende-se que a pessoa que está subjugada, ela é mais fácil de ser corrigida do que a que está em estado de fascinação. Porque a que está subjugada, você acabou de dizer, ele chorava. Ele volta para determinados momentos em que ele se dá conta do que está acontecendo com ele. Ele percebe, ele pede ajuda. Ele vai no centro espírita e fala, olha, eu fiz tal coisa, é um absurdo. Onde já se viu? Eu, em mim, eu não faria aquilo. Ele ainda está nesse estado. Mesmo que ele faça determinada ação, né, execute determinada ação, ele tem consciência logo depois que aquela ação foi inadequada. Isso, a subjugação, que até então realmente é colocada como grau mais grave. Em A Gênese, eu estou aqui com ela na mão, no capítulo 14, ele vai falar o seguinte, olha. É o caso da fascinação. Fascinação. Sempre infinitamente mais rebelde do que a mais violenta subjugação. Capítulo 14, item 46. Eu só li um trechinho pequeno. Ele já está falando desse processo, então, da fascinação. Porque na fascinação a pessoa realmente não toma conhecimento daquilo. É. Passa o tempo, ela não reconhece que ela fez aquilo ou que aquilo está errado. A gente vê esse processo de fascinação hoje muito claramente em muitas pessoas, né? Que não consegue mudar de opinião. É a fascinação que vai levar aquilo que André Luiz chama de monoideia, né? Ideia fixa, aquela pessoa que só pensa aquilo, que não muda, ela está fascinada, ela não consegue ver outra coisa. O isso. Subjulgado ainda tem um momento de consciência livre, né? O fascinado não tem. Eu concordo, até porque, lembra que eu mencionei o seguinte, o fascinado provavelmente ele não vai para o centro espírita procurar ajuda. Né? Porque ele acha que está bem. Ele está num processo de autoilusão, ele está, e na verdade ele está... o que você está colocando é exatamente o seguinte, a obsessão simples ela está aqui, é como se fosse uma curva de Gauss, né? Você está aqui, aí ele vai subindo, e a fascinação está aqui no pico. Ó. A subjugação está próximo da cura. Por quê? Isso. Porque ali é um processo expiatório onde ele está completamente entregue. E se ele está entregue, aí eu concordo. É mais fácil eu carregar uma pessoa para ser ajudada quando ela está entregue. O fascinado ele vai estar extremamente senhor de si. Ele vai achar que ele está completamente correto naquilo que ele está fazendo. Dificilmente ele está vacinado contra as pessoas que tentem tirar ele daquele caminho. Ele vai ter resposta para demovê-lo. Daquilo lá. E é interessante, ó, nós temos tempo ainda, é 19h52, agora são 19h52, mas aí, no item 47, o Kardec avança para a questão da possessão. Esse é um tema, às vezes, até um pouco polêmico, mas a gente vai perceber que não tem nada de polêmico, eu estou lendo aqui, ó, a Gênese, né, de Allan Kardec. A possessão é polêmica por causa dos filmes de terror. Isso. Deram uma definição equivocada. E como a palavra é a mesma, então é importante a gente entender isso. Ó, então, vamos lá. Na obsessão, então, o espírito atua exteriormente. Então, o obsessor, a gente viu lá. No vídeo, ele estava atrás, não estava? Do rapaz falando bebe, bebe, bebe. Mas ele estava atrás. Então, olha, ele atua exteriormente e com a ajuda do seu perispírito, que se identifica com o do encarnado, ficando este, o encarnado, enlaçado por uma espécie de teia, constrangido a agir contra a sua vontade. Então, a gente fica como se fosse envolvido, um véu que passa sobre nós, que é a energia desse espírito, mas é externo. Aí Kardec explica que na possessão, em vez de agir exteriormente, o espírito livre se substitui, por assim dizer, ao espírito encarnado, toma-lhe o corpo para domicílio, sem que este, no entanto, seja abandonado pelo seu dono, pois que isso só se pode dar pela morte. Ele está encarnado ainda, mas ele é posto de lado. Por conseguinte, a possessão é sempre temporária e intermitente, porque um espírito desencarnado não pode tomar definitivamente o lugar de um espírito encarnado. Considerando-se que a união molecular do perispírito e do corpo só pode se operar no momento da concepção. Então aqui ele diz, ó, de posse momentânea do corpo encarnado, o espírito se serve dele como se fora seu próprio corpo. Fala por sua boca, vê pelos seus olhos, age com seus braços, como faria se estivesse vivo. Sérgio? Podemos arriscar até numa questão, por exemplo, de um médium mecânico. Sim. Né? A analogia é exatamente a mesma. Ele O afastamento é como se ele realmente criasse a conexão e não tem filtro nenhum daquela pessoa que está. Então, ele fica inerte. O comando que é dado já chega automaticamente no corpo físico e a ação é feita. A vontade do obsediado, ela está completamente nula nesse aspecto. E o interessante até que ele falou é intermitente, ou seja, existem espaços, por isso que você fala que na Gênesis menciona que é mais fácil. Por quê? Porque existem espaços de tempo onde ele consegue recobrar a vontade dele e basta trabalhar nesses espaços de tempo. Exatamente. Sérgio, agora tem uma coisa interessante aqui, para a gente encerrar aqui, né, os tópicos. Estamos chegando no final. O item 48, olha o que ele diz. Na obsessão, há sempre um espírito malfeitor. Aquilo que falamos no início. Não tem obsessão de espírito bom. Não. Não chamaria obsessão. Não chamaria obsessão. É um malfeitor. Mesmo que seja consciente, ele está produzindo mal. Quem produz mal é um malfeitor. O espírito superior respeita o livre-arbítrio. Ele nunca invade o livre-arbítrio. Ele nunca vai constranger uma pessoa a fazer, a falar ou a decidir alguma coisa de acordo com o que ele acha que seja correto. Então, eu falo, na obsessão há sempre um espírito malfeitor. Na possessão, pode tratar-se de um espírito bom que queira falar e que, para causar maior impressão nos ouvintes, toma o corpo de um encarnado que voluntariamente lhe empresta. Como emprestar sua roupa a outro encarnado. Isso é feito sem qualquer perturbação ou mal-estar, durante o tempo em que o espírito encarnado se acha em liberdade. Durante o tempo em que o espírito encarnado se acha em liberdade, como no estado de emancipação, conservando-se esse último ao lado do seu substituto para ouvi-lo. Olha que interessante. Por isso que você falou que a palavra possessão é tida muito com referência ao cinema. Exato. Aqui ele fala uma possessão boa. Vamos dar um exemplo. Quando, por exemplo, não sei se o meu exemplo está correto, tá? Mas é assim, aqui ele fala que quando a pessoa é possessa, ele pode temporariamente até adquirir características do espírito. Muda o semblante físico, está escrito aqui. A gente não vai ler porque o texto é longo, mas nesse processo de possessão, o espírito que está encarnado é afastado magneticamente com a ação, né, com um passe magnético, o espírito desencarnado vai afastar esse espírito, né, ele concorda com isso, não é obrigado a fazer isso, mas ele concorda. Aí aquele espírito toma-lhe o corpo, fala por ele, age por ele, ouve com os ouvidos daquele corpo. Então, por exemplo, tem algumas mensagens do Divaldo, que ele recebe o Bezerra, mas que fica muito claro o semblante dele, como muda, Sérgio. Quando o Bezerra começa a falar, muda o semblante do Divaldo. E naquele momento, realmente, é como se o Divaldo se afastasse e fosse o espírito do Bezerra que tomasse o corpo dele ali. Acontece aí o que eu mencionei, o fenômeno mecânico da mediunidade. Né? E aonde eles vão se utilizar? Quando a fidelidade da mensagem precisa ser o mais próximo possível. Ou, por exemplo, um médium, não é o caso do Divaldo, mas um médium que não tivesse estudo e não tivesse conhecimento, não tivesse conteúdo dentro dele, e o espírito superior só pudesse ter ele naquele momento para passar uma mensagem, esse afastamento aconteceria para manter a pureza e a fidelidade da mensagem. Totalmente, né? A Érica Pinaza faz uma pergunta interessante aqui e é bem propícia. Possessão seria incorporação? Aqui eu vou dizer para ela o seguinte, Érica. A palavra incorporação é muitas vezes utilizada de forma inadequada. Quando um médium, por exemplo, está recebendo uma mensagem psicografada num trabalho mediúnico ou psicofônica, muitas vezes se diz que ele está incorporado, mas a própria palavra incorporação, in corpo, é dentro do corpo. Né? Uma psicofonia, uma psicografia, não existe necessidade de uma incorporação. O espírito está influenciando externamente, via mental, é uma interação psíquica ali, né, espiritual, de pelas vias do perispírito. Intuitiva, na verdade, é uma mediunidade intuitiva. Pode ser intuitiva. Agora, no caso da incorporação, realmente, a incorporação seria mais um processo de possessão. Né? É. Acho que estaria classificando incorporação como igual a possessão, segundo esse entendimento. É, né? é um empréstimo, e a possessão, até vamos usar, é como se fosse um empréstimo momentâneo do aparelho fonador do médium, do sistema do médium, né? Porque... Sim. Porque é dada a limitação. E no caso do Bezerra, eu imagino até por causa da grandiosidade desse espírito. Né? Se ele vai passar uma mensagem que precisa ser muito, muito correta, sem filtro, ele vai se utilizar desses meios aí. Muito bem. Olha, lembrando que tem o processo de possessão por malfeitor também. Né? Então, esse aí o espírito se aproxima, ele constrange o dono do corpo a sair... Ele é expulso do corpo dele, olha bem. Mas para isso acontecer, ele está numa sintonia muito perfeita ali, né? Como o Sérgio colocou lá no começo, uma sintonia exata lá. Aí ele é constrangido a sair do corpo, fica lá inconsciente, talvez, e, enquanto isso, o espírito desencarnado usa o corpo dele. Tem até filmes que a gente... situações parecidas, né? É, Wilson, até eu queria comentar, a gente já até estourou o tempo aí, mas... Assim como o antídoto está no veneno, o tratamento está no próprio processo, né? Que é o que a gente mencionou. Quando existe uma sintonia, são duas ondas que encontraram ali a perfeição e se conectaram. Como é que eu me desconecto de um processo de obsessão? Como é que eu me desconecto de uma influência? Eu subo o meu padrão vibratório. Ou seja, eu mudo a minha frequência, essa desconexão, ela vai acontecer. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, a nossa gratidão por todo mundo que passou por aqui, pela participação de vocês, Sérgio. Nossa gratidão a Maria Antônia Paduan, que infelizmente não pôde estar conosco. Né? Nós certamente perdemos aí os comentários dela desse assunto, mas ela vai estar conosco em outras ocasiões. Eu quero aqui rapidamente, o nosso horário já venceu, mas eu quero rapidamente lembrar aqueles que ainda não estão participando para se inscreverem na promoção A Vida no Mundo Espiritual da USE aqui de Piracicaba. Né? Para participar, você tem que mandar uma mensagem pelo WhatsApp para o número que está na tela aí, o 98877-8022. Se não der tempo de anotar, não tem problema, o vídeo vai ficar aqui no YouTube e você volta depois. 98877-8022. Mande uma mensagem qualquer, com seu nome, com um oi, para este número, você vai receber de volta uma confirmação de que a sua inscrição foi feita. E você vai participar, no dia 23 de junho, ao sorteio das 13 obras da coleção completa de André Luiz e Chico Xavier, denominada A Vida no Mundo Espiritual. Sérgio, é aquela coleção que começa com o Nosso Lar, depois tem os Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, Nos Domínios da Mediunidade, esse que nós trouxemos hoje, né? Ó, Sexo e Destino, né? Que a gente trouxe para os comentários de hoje também. Então, você vai ganhar os 13 livros, ó, não é um só não, não é 13 pessoas, uma pessoa vai ganhar os 13 livros. Então, se você já tem, pega a sua coleção, te dá de presente, né? Para outra pessoa e deixa alguém feliz. Se você já se cadastrou, não precisa se cadastrar de novo, tá? Porque a gente vai sortear pelo número de contato. Então, a gente, no dia 23, vai fazer aqui o sorteio no ar pelo número de contato. Então, se já está cadastrado, não precisa se cadastrar de novo, que vai participar com um número só. Tá certo? Então, vamos ficando por aqui, agradecendo a vocês que nos acompanham, lembrando que nós... Hoje aqui, Wilson Garcia e Sérgio Aguiar, nós estamos aqui por vocês e porque você nos mantém aqui. Queremos agradecer a todos os irmãos e irmãs que nos auxiliam a manter esse programa no ar. Né? Não é fácil, estamos desde 2014 aqui em Piracicaba com o programa Visão Espírita. Já passamos pela Rádio Difusora, pela Educadora e agora estamos na União Rádio Web e transmitindo aqui, por conta da pandemia, pelo Facebook e pelo YouTube. Não vamos parar mais, né, Sérgio? Facebook, não. YouTube vai ser sempre. Para sempre, mesmo quando a gente se voltar para o estúdio, ao voltar para o estúdio, nós vamos continuar mandando por lá. Vai, vai voltar. A gente vai voltar lá para o estúdio, mas vai ter lá no estúdio uma câmera para cada um. Então vai ser simultâneo pela rádio e pelo estúdio para você acompanhar. Viu? Queria aproveitar e lembrar, você que tem um aplicativo instalado, acesse lá, que lá pelo aplicativo tem uma novidade. Eu coloquei todos os vídeos também lá. Você tem um menuzinho lá, a playlist de todas as de quartas-feiras e de domingo. Então você pode assistir também os vídeos do YouTube dentro do aplicativo da União Rádio Web. Pelo Android, né, Wilson? Não pelo iPhone, pelo Android, né? No iOS, não. Não, no iOS ainda não. Isso pelo, pelo Android somente. O iOS está com aquela versão ainda, né? Com aquela primeira versão. Tá. É, a gente precisa refazer aquela versão lá, para trazer essas novidades. Mas se você não baixou ainda, vai lá na sua loja de aplicativos e baixe. Tem também uma versão para iOS, não está totalmente atualizado, mas para Android você tem aí todas essas possibilidades. Você vê também todos os recursos que nos chegam, as contas que são pagas todos os meses, você pode também acompanhar, né, qual o destino dos recursos que você nos oferece. Muito obrigado a todos. Nosso desejo de uma semana, de um final de semana repleto de muita luz, de oportunidades, de lições, que nós possamos aproveitar, né, essas lições que a vida nos dá para, no final das contas, fazer o que Jesus nos orientou a fazer, brilhar a nossa luz, que possamos viver uma vida com leveza, com alegria e com gratidão. E essa luz em nós que brilha, ilumina o nosso caminho e ilumina também o caminho daqueles que seguem ao nosso lado. Muito obrigado. Sérgio Aguiar, novamente te agradeço. Que Jesus possa continuar lhe abençoando, você e a sua família. E eu peço para que você faça suas derradeiras considerações e faça uma prece de encerramento, por favor. Eu queria agradecer, é sempre um prazer. A gente se encontrar está difícil, porque nós somos da técnica, né, Wilson? Da apresentação, agora a gente está se alternando, mas é um prazer enorme quando eu posso fazer com você, pela nossa grande amizade, pelo nosso carinho, e eu fiquei muito feliz de estar aqui hoje. E vamos lá, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai misericordioso, a Jesus e a todos esses nossos irmãos do plano superior, abnegados e dedicados companheiros que insistem, que persistem em nome do amor, em nossa causa, por nossa causa, e por amor a tudo aquilo que nós acreditamos, nós agradecemos, por todo o carinho, por toda a bondade, por toda a atenção, pelos puxões de orelha, para que nós continuássemos, para que nós continuemos no caminho correto, onde a gente possa, de uma certa forma, se vacinar contra os processos de influência negativa e, ainda mais, que possamos criar sintonia cada vez mais com o plano superior, alçando voos e permitindo que nós possamos, a cada dia, ser melhor do que nós conseguimos ser no dia anterior. Com isso, nós agradecemos mais uma vez, desejosos de continuar sendo amparados e buscando a cada dia fazer a nossa parte. Que assim seja. Assim seja. Paz e luz.